Capital do La Rocha. Cláudio Almeida, essa paixão. Sempre um pra te iludir, sempre eu pra te escutar. Se uma lágrima cair, tem meu ombro pra chorar. Toda vez é assim, sai toda arrumada e volta com salto, coração na mão, maquiagem borrada. Aí fala pra mim, preciso ser amada, mas vive na boca da noite beijando só bocas erradas. Cara a cara e comigo dizendo que não acho cara. Sou esse ser humano que tenho eu te amo e que tava faltando na vida sua. Larga essa rua. Sou esse ser humano que tá se humilhando pra te ver de branco, não só te ver. É o amor dando tapa na cara da nossa amizade. É só paixão. Toda vez é assim. Salto, coração na mão, maquiagem borrada. Aí fala pra mim, preciso ser amada, mas vive na boca da noite beijando só bocas erradas. Cara a cara e comigo dizendo que não acho cara. Sou esse ser humano que tenho eu te que tava faltando na vida sua. Larga essa rua. Sou esse ser humano que tá se humilhando pra te ver de branco, não só te ver nua. Larga essa rua. Sou esse ser humano que tenho eu te amo e que tava faltando vida sua. Larga essa rua. E esse ser humano que tá se humilhando pra te ver de branco, não só te ver nua. Larga essa rua. Não sou eu falando na verdade, é o amor dando tapa na cara da nossa amizade.